comecei. 16 kits, 9 E são atitude. Professor Pablo, sabotagem. RZO e família, tá aí de DJ 1 RPW, a fim de girar. Consequência, sistema negro, lito atalaia. Delírios, crimes, homicídio, tá em casa. SP Funk X, tribunal popular. Armagedon faz pensar, som pra patrão escutar. Som da revolução aqui está. Não vou atravessar, nem destoar pra multiplicar. Competência, eu sigo os mano que acredito. Organização xiita, código fatal, estado crítico. Tenho visto, sermão está do lado e corre junto. Esse é um assunto assim, que tinha que andar o mundo. Não mudo de opinião, nem de atitude sob pressão. BMZ revolução, B3 levada de patrão. Som pra agitar, ideia pra arrebentar. Eu vim de lá, das ruas de Mauá. Pra reivindicar, tem que saber o que está havendo. Hip hop é movimento. Movimento pau de dar em doido selo, pilantagem a fama do jeitinho brasileiro. Vamos inverter esse pensamento aí, sacando, eu tô te vendo. DRR lá do leste faz o bicho pegar. Sou pra patrão escutar. Segue a rima. Uou, sou pra patrão escutar. Uou, a militância aqui está. Uou, é polêmica e loucura e pá. A ideia certa. Uou, sou pra patrão escutar. Uou, a militância aqui está. Oh, é polêmica e loucura e pá. Ideia certa, a mais correta. Eu escuto o som, som de patrão. Estilo pavilhão, peso pesado, poderoso chefão. Som que derrete seu cérebro, antissistema, facção. 360 graus de destruição. Criminal Benz, marrom, som com boa atuação. Gravadora do caralho, sempre desperdiça o que tem de bom. Vozes da noite, atitude de expressão. Gueto vive nas fudidas ruas. Filosofia, afro-rude, transmite a verdadeira cultura. Delírio dos tremes, hardcore, o Brasil lucra. É a fúria verbal, Enéas, MCH e caos. Pode dar em doido, daquele jeito sou suspeito. Som de arrebento, é nosso conceito. Instinto coletivo, a todo momento não tem preço. Seja guerreiro, sem lamento, guerra santa. Armagedon, som de patrão, que merece respeito. Uou, sou pra patrão escutar. Uou, a militância aqui está. Uou, é polêmica e loucura e pá. Pode dar em doido, vagabundo. Uou, sou pra patrão escutar. Uou, a militância aqui está. Oh, é polêmica e loucura e pá. Pode dar em doido. Eu digo, som pra patrão escutar. Então se liga, admiramos SNJ. Porque é cara limpa, revolução na pinta. Se tu lutas, tu conquista. Ideia em cima da batida, hip hop ensina. Quem diria, batendo de prima, peça boas rimas. Rimas da hora, longe de pistola. Drogas, violência que você não controla. Não ouça qualquer idiota, sou o vida na pinico. Mora, Camorras, África, Brasil. Faz a trilha sonora que é. Simbora no improviso, Kamal. Verso que compensa, lá em casa, estúdio com competência, pô, tráfico de influência, no desperdício, matéria-prima que na periferia tem de monte. No hip hop tem de monte, nosso território tem de monte. Fazemos a ponte e falamos um monte, mas só do que entendemos o conceito. É daquele jeito, não paga de louco, crime perfeito. Saga, chácara, ponto de tráfico, sou titula. Sou pra patrão escutar, na cadeira se segura. Uou, sou pra patrão escutar. Uou, a militância aqui está. Uou, é polêmica e loucura e pá. Minha rima é animal. Oh, sou pra patrão escutar. Oh, a militância aqui está. Oh, é polêmica e loucura e pá. Foda-se os mentirosos ladrão. O rap militante vive ladrão. O revolucionário resiste nação. Com microfone na mão. Facção antissistema, 8 anos conflito. Se for preciso a vida inteira. Revira, volta a máfia, balde dá em doido. Dois selos, duas mentes representando o povo. Muito amor, a filosofia de rua. Muito amor, a lá do posto. Trama da rima, lá e Z, muito amor. Vou que vou, se o gueto vive tem que honrar. Tem que cobrar, do filho da puta que vem te zoar. Tem que provar, que ninguém pode nos mudar. Rumo, heróis do gueto, ovos da lei, tá no ar. Trafica informação, tipo MV Bill. E assim como o GOG, põe o fogo no pavio. É isso, tio, o verdadeiro prevalecerá. Oh, sou pra patrão escutar. Oh, sou pra patrão escutar. Oh, a militância aqui está. Oh, é polêmica e loucura e pá. Para de bate seu cérebro. Oh, sou pra patrão escutar. Oh, a militância aqui está. Stop!